Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Antena Web Show! Quarta-feira, 4 de dezembro de 2013, e as portas abriram-se ao som da orquestra típica scalabitana. Que orquestra é esta que abriu as portas de mais uma edição, a sexta, do nosso fantástico Antena Web Show? Pois é... E nós já cá estamos para mais uma edição, não, como só poderia ser. Abrimos com o Faizão. Abrimos bem com o Faizão na edição de hoje do nosso Antena Web Show. Uma edição que continua a ter a equipa do costume na locução, apresentação, realização e produção e mais qualquer coisa acabada em ão, como Comilão e Amanhã, talvez não. Ficamos com... temos comigo, não é? Carlos Bonaparte e na regi a Adriana Floreco. Hoje vai falar um bocadinho connosco. Vamos lá ver como é que isto corre. Vamos lá ver se é possível. Depende como... Se as santas estiverem preparadas. Eu hoje estou com fome, portanto hoje pedir mais algumas. Vamos lá ver se as santas... Isto na rádio nós podemos fazer o que quisermos, não é? Dá para dizer que estamos a comer sandes e tal e coisa e pronto. E no fundo, a única coisa que aqui temos é as indicações do que vem a seguir. Edição de hoje que vai ter 2 minutos de saúde, porque ontem, por lapso, e desde já peço desculpa, não trouxe aos ouvintes minutos de saúde, tal e qual como prometi. Mas diz eu então que vamos ter hoje 2 minutos de saúde, que vão continuar então a falar sobre a gripe, como é lógico, como começamos a falar na segunda-feira, e as rubricas são, já sabem, as seguintes: Guia dos Astros, No Mundo da Fama, Poetas, Minuto de Saúde, Leitura em Dia, Música do Dia, o Destaque do Dia, no caso, Justiça em Cena, Palavra de Fé, Doutor Pimpolho, Temperaturas, Mínimas e Máximas, enfim, o nosso boletim meteorológico e histórias. Hoje vamos conhecer uma nova rubrica. Já foi um programa. Já. Já foi, portanto, um programa que foi, portanto, apresentado pelo Luís Gaspar. Agora é uma rubrica. Era um programa pequeno, não é? São pequenos contos, são pequenas histórias que vão fazer parte do nosso Antena Web Show. Enfim, contos infantis, alguns, outros são lendas, outras são pequenas histórias de vida, com uma moral muito interessante. Para já, e depois temos aberto com o Faizão da Orquestra Típica Scalabitana, vamos ficar... Não é com a Orquestra Típica Canina, não. Não é com... Ainda não é agora. Não é agora. Calma, que isso é mais lá para a frente, na altura em que eu estiver a falar, a dar o boletim trilógico. Não é agora. Isto às vezes, não sendo coordenados, depois dá nisto, não é? Aqui o nosso maestro não os ensaiou atempadamente, estava mais interessado numa... Bom, não vou falar disso agora aqui. Até porque já reduziu um pouco o salário por causa da sua distração. Mas isso são outras questões. Vamos então... abrir com uma música que eu acho fantástica, que eu gosto muito e que partilho convosco. Música dos Anjos, chama-se Perdoa-se, Peço Demais. Logo depois, para ouvir nesta edição, Portugal é Sexy. Oh, e que sexy é Portugal. A música é trazida... Isto aqui foi um tom um bocadinho irónico, peço desculpa. Foi muito transparente. Vamos chegar com a música de Belito Campos. E daqui a pouco volto para... a primeira Guia dos Astros. Até já! Perdoa-se, peço demais. Teus olhos em mim são fatais. Perdoa-se, me quero dar. Quem mandou a tua luz me enfeitiçar? Noite e piscina, a alma fica nua se amanhã. meu amigo. E a Neide em Portugal. Isso mesmo. Temos a Cláudia Vieira. Que sexy é. A Cristina Ferreira. Que sexy é. Temos a Rita Pereira. Que sexy é. E todas as Marias de quem me esqueci também são poesias pra cantar assim. Júlia Pinheiro, sexy. Sonia Portugal é sexy. Fátima Lopes, sexy. Portugal é sexy. Tânia Lima, e tantas, tantas outras. Portugal é sexy. Portugal que as mulheres sexy. Mais bonitas. Portugal é sexy. Portugal é sexy. Música de Belito Campos. Antes de 99, Os Anjos com Perdoa-se, Peço Demais. Esta Santos de Queijo FM estava ótima. Obrigado aqui à nossa colaboradora de Regi, que, a propósito de ser colaboradora de Regi, e também está responsável aqui pela cantina da Antena Web, isto agora são outros cargos, não é? Amanhã também vai ter aqui um programa que se vai chamar 5 Quintas. Ou melhor, não se vai chamar, já se chama. Aliás, ele não se chama, os outros é que chamam por ele. Mas pronto. Dizem então que vamos ter aqui um bocadinho. Vamos ver se é possível estabelecer um contacto técnico com a Regi para falarmos então sobre este espaço radiofónico denominado 5 Quintas. Que aí não vai ser a Adriana na Regi e eu na locução, não. Aí vai ser mesmo os dois na locução. Que vamos então fazer o programa 5 Quintas. É daqui a menos de 24 horas, mais precisamente, mais coisa menos coisa, daqui a 19. Bom, para já vamos ficar com a Guia dos Astros e mais dois temas. E como eu gosto de matar saudades com o meu auditório, Sétima Legião, década de 1980. Esta música chama-se Sete Mares. Ainda para ouvir também na edição de hoje do nosso programa, os Ban com Irreal Social. Vamos à música. E antes também a Guia dos Astros. E daqui a pouco então a Alessa precisa o contacto técnico com a Adriana Flória. Agora, na sua rádio, Guia dos Astros. As previsões astrológicas do seu dia na voz de Jane de Paula. Olá, bom dia. Como é bom começar o dia com você. Guia dos Astros a partir de agora trazendo as previsões para esta quarta-feira. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Você de Áries, Touro e Gêmeos. Arianos, bom dia para curtir os amigos mais íntimos. Na área afetiva, a oportunidade de se aproximar de quem ama vai surgir agora. Sua cor para esta quarta-feira é o rosa e o seu número é o 54. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Olá, taurinos! Novos projetos estão em plena germinação. Não se arrisque em jogos neste dia. Há chances de dar um golpe de sorte na área afetiva. Suas maiores expectativas podem se realizar. Sua cor para hoje é o violeta e o seu número é o 3. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Bom dia, geminianos. Excelente astral para ganhar dinheiro com tudo que envolva comunicação nesta quarta-feira. No campo sentimental, demonstrações de afeto com seu par. Aproveite o momento. Número de sorte para hoje é o 26 e a sua cor é o branco. Guia dos Astros volta daqui a pouquinho para falar para Câncer, Leão e Virgem. Já já, tem mais e mais Guia dos Astros. Voltarei, amor, com a força da mãe. E estamos de regresso ao auditório, depois desta primeira guia dos astros. E agora vamos lá ver se é possível que o contacto técnico com a Adriana Flória, que está diretamente, está aqui mesmo ao meu lado, portanto, eu aqui em Portugal, ela na Roménia. Vamos lá ver se é possível. Ora, 1, 2, 3. Alô, alô, Adriana, me escuchas? Sim, sim, sim. Claro, claro. Ok, perfeito. Aqui também se escucha. Dime. Sim. Adriana, mañana es el estreno del programa, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo te sientes? ¿Preparada? El programa va a ser preparado con un poquito de antecedencia, pero, en fin, aún no ha sido preparado. Dime una cosa, ¿cómo te sientes? ¿Nerviosa, tranquila, confiante? Sí, confiante, pero al mismo tiempo muy emocionada y preparada, aún más decidida para lo que sigue. Uh-huh. Bueno, bueno. Entonces ya saben los oyentes, yo después voy traduciendo para portugués, que a partir de, o sea, mañana, como que a las 5 de Portugal, ¿qué hora son en Rumania? ¿Ahora? No, a las 5. ahora son más 2 horas que aquí. Ya me estropeaste la pregunta. O sea, bueno, si son 2 horas a más aquí, que aquí son 7 en Rumania. Exactamente. Bueno, a las 5 días. Gracias por la ayudadita. De nada. Bueno, es eso. Voy a dejar de seguir haciendo la sándwich, que aún tengo un poquito de hambre. Ah, y prepárame un souk también de esos que, bueno, comer solamente no tiene nada que ver. También tengo que tomar algo para beber. Sí, exactamente. Bueno. Hasta dentro de algunas horitas, en cuanto sigues por aquí, por la red, sí, también. Sí, les deseo que tengan una buena tarde y que sigan aquí. No se olviden, su radio favorita, Radio Antena Web. Uh-huh, exactamente. Uh-huh. Y bueno, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Neste momento estamos de volta depois desta conversa com a Adriana. Ela foi um pouco breve, porque nós estamos a falar em português. De todas formas, brevemente, para quem não conseguiu entender, fazia aqui referência ao programa 5 Quintas, que vai estrear nesta quinta-feira, ou seja, dentro de sensivelmente 18 horas e meia. 18 horas e meia, 18 horas andará por aqui. Então nós, ou seja, às 5 da manhã desta quinta-feira. E estava então aqui a conversar com a Adriana, a perguntar-te se estava nervosa, não, confiante, sim, confiante, mais decidida e emocionada, as palavras que descreveu aqui a Adriana, e este mais decidida terá certamente a ver, digo eu. A Adriana poderá deixar uma correção se estou errado, tem a ver com a primeira passagem pela Antena Web em janeiro deste ano de 2013, em que fez poucos programas, tive apenas 3 edições, não mais, pronto, creio que o mais decidida estaria referente a isto, mas bom, o que interessa é que a Adriana está de novo connosco e temos então o programa 5 Quintas, que estreia amanhã. Não fiz a pergunta porque, enfim, isto foi assim uma conversa enquanto escutávamos aqui o Osban com o Real Social, disse-lhe ela que ia entrar no ar, mas deixo-vos o e-mail para o qual podem e devem escrever, portanto, para o nosso programa, para que possam participar, dar as vossas opiniões. E o programa é o programa. O endereço é o seguinte: 5 Quintas, atenção, 5 em letras, C-I-N-C-O, para quem não sabe escrever. 5 Quintas, isto é, estamos tão habituados a pôr 5 com o número, não me admira quem escrevesse 5 com S. 5quintas@radioantenaweb.info. Exatamente, 5quintas@radioantenaweb.info. E então vamos seguir com mais música para um breve intervalo. Eu vou escolher aqui uma música que eu sei que a Adriana gosta. Já agora, eu não faço muitas vezes dessas coisas, mas agora vai ser, já que fez parte de uma forma mais presencial do nosso programa. Vou escolher aqui uma música que qual é que poderia ser? Qual é que poderia ser? Poderia ser, por exemplo, Marco Di Mauro e Mike Perroni. A música chama-se A Partir de Hoy. É uma música bem bonita esta que nós vamos escutar daqui a um bocadinho. Vamos escutar agora, aliás. Ah, também antes temos aqui a Guia dos Astros e eu hoje estou muito desastrado e nem disse que a primeira Guia dos Astros tinha os três signos habituais, Áries, Touro e Gêmeos. Esta tem, por sua vez, outros três signos. São eles, nem mais nem menos do que estes, Caranguejo, Leão e Virgem. Os três signos que vamos então ouvir, vamos conhecer as previsões astrológicas para esta semana. Para esta quarta-feira. E depois então, a música A Partir de Hoy, Marco Di Mauro e Maite Perroni, e depois um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte. Vamos abrir com mais música tradicional. Agora não diga de onde. Isto pode ser da China, pode ser de Espanha. Vamos trazer aqui musiquinha que vocês já não ouvem há muito tempo. Desta, certeza que pouca gente se lembra. Passava há muito tempo na Antena Web, mas já há muito tempo não passa. Bom, para já, deixo o suspense no ar e vamos ficar com Guia dos Astros e com... Exatamente. Mais música Marco Di Mauro e Maite Perroni com... A partir de hoje. Com vocês, Guia dos Astros. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Olá, bom dia, canceriano. A sensação de estar sendo valorizado pelo seu trabalho é das mais gratificantes. O astral favorece o contato com o público, devendo ter cuidado para não se sobrecarregar. Boa sorte nas paqueras. Sua cor para hoje é o vermelho e o seu número é o 2. Leão. De 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, bom dia! A lua deixa você mais atenta à necessidade dos outros. No trabalho, concentre-se nas tarefas de rotina. Não se surpreenda se ficar um pouco mais nostálgica essa noite. Bom astral no amor. Número de sorte 42 e a sua cor é o marrom. Virgem. De 23 de agosto a 22 de setembro. Olá, virginianos! A colaboração dos colegas será bem-vinda, podendo agilizar ainda mais os seus compromissos de trabalho e profissional. Número de sorte para hoje, 22. A sua cor é verde. Ah, e se misturar a vida profissional com a sentimental, poderá ficar na maior saia justa. Então, cuidado, tá bom, virginianos? Já a gente volta com Guia dos Astros para Libra, Escorpião e Sagitário. Daqui a pouco tem mais Guia dos Astros. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo. El reflejo de mis sueños, cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero de tu voz. A partir de hoy has cambiado lo que siento, siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión, cada lugar, cada rincón, mi locura. Todo de mí. A partir

apagar de aquel llanto. Mira que si fue y si vino de su casa la Alameda. Y así mirando y mirando, y así empezó mi ceguera. Y así empezó mi ceguera. Ay, mi ceguera. Ouvintes, depois desta música, hein? Muita energia. Eu quase que me ia despistar e ia dizer que já não víamos há muito tempo no Latino América. Ah, pois é. O Latino América, que era um programa do canal, aliás, da Rádio Antenueva, apresentado pela Joana, né? E é para agora às 7 da tarde ou 7 da noite, como quero. Também dá. Ah, pois é. Agora que eu estou aqui a pensar. Oh, Adriana, isto não era boas tardes, era bons dias. Pois, foi assim. Tudo certo, não há problema. O nosso Antena Web Show vai seguindo e dizia eu então que ficamos com Naima Atubera. A música fez parte, aliás, até abria o programa, não é? E que música que vimos então, uma tarde de saudades. Agora temos de ficarmos com o primeiro de 2 minutos de saúde de hoje do nosso programa, do nosso Antena Web Show. O João Marques vai continuar-nos a falar sobre a gripe. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esta semana o Minuto de Saúde aborda a gripe como o seu tema semanal, com conteúdos de Dra. Esther Ferreira. A sazonalidade e a transmissão da gripe. A gripe ocorre habitualmente nos meses de inverno, embora possa também ocorrer em outros períodos do ano. A transmissão desta infecção faz-se pela emissão de partículas de saliva, quando um doente com gripe tosse, espirra ou simplesmente respira. Esse vírus irá penetrar nas vias respiratórias do novo doente, e aí irá entrar nas células para se multiplicar e causar inflamação. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/Minuto Saúde. Minuto de Saúde então com o João Marques. Pois é, já estamos de volta com mais dois temas. Eu espero que gostem. São duas músicas que chegaram até nós através de, enfim, diretamente dos nossos artistas que nos vão facultando temas e desde já agradecemos imenso por isso. Vamos ficar agora com música mais para bailar, não é? Como eu costumo dizer, arrastar as perninhas, aliás, arrastar as mesinhas, arrastar as cadeirinhas, preparar as perninhas, porque agora vai ser só dançar. Vamos passar um bocadinho ao som de Ó Leonor, a música do cantor Nelo Monteiro. Permita-me nesta edição ainda uma outra música do grupo musical MS, A Minha Prima Tem. Duas músicas que espero que gostem. Esta é a nossa edição 6 do programa Antena Web Show. Estamos no dia 4/12/2013. E é mesmo, como já disse ontem, e podem crer que é verdade, é mesmo um prazer enorme estar convosco, trazer-vos ou levar de vocês este espaço radiofónico. Não sei se já se terão conta, hoje já posso dizer isto, já passou algum tempo, não sei se já se terão conta, mas é que não há um único programa indisponível até agora, desde o dia 1 de dezembro, quer no Canal 1, quer na Antena Best. Não sei se os ouvintes já repararam nisso, mas que bom é podermos levar até os nossos ouvintes programas que não apresentem indisponível como predominância. É bom quando assim acontece. Vamos então a mais dois temas. Ó Leonor primeiro, A Minha Prima Tem segundo. Não sem antes conferirmos a Guia dos Astros, que desta vez traz Escorpião. Escorpião, agora fugiu-me aqui um signo também. Escorpião e Sagitário, mas fugiu-me outro signo. Balança, Escorpião e Sagitário. Vamos conferi-los então agora em mais uma parte do Guia dos Astros. De volta, mais astral, com Guia dos Astros. Bem de volta com as previsões para esta quarta-feira. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Para você de Libra, você terá motivação para melhorar a situação financeira. A vida amorosa anda meio sem graça. Uma decepção pode reprimir o seu desejo. Lilás é sua cor, Libriano. 44 seu número. Aproveite. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Olá, você de Escorpião. Use e abuse da sorte, começando bem assim a sua quarta-feira. Sua generosidade para com a família está em alta. Que bom! Os vínculos mais fortes vão ganhar profundidade. Este é o momento certo de cuidar do clima especial ao lado de quem ama, tá bom? 28 é o seu número e a sua cor é lilás. Aproveite! Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Olá, você de Sagitário. Bom dia para se dedicar a uma atividade prazerosa com a qual se identifique. Cuidado para não confundir os seus sentimentos e interesses hoje. Problemas de grana podem interferir no romance. Sua cor é cinza e o seu número é 45, Sagitário. Já a gente volta com o Guia dos Astros e as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. As previsões astrológicas do seu dia. Oh, yes. Na voz de Jane de Paula. Oh, you know. Quero navegar. Teus olhos são a primavera em flor, que me aquecem e dão o teu calor. Estou apaixonado, é mais que amor. Estou enfeitiçado por ti,

a minha prima tem. Estamos de regresso, ouvintes, depois do grupo musical MS com a minha prima tem. A minha prima tem. E para trás fica também a música do Nel Monteiro. A música chama-se Oleonor. Agora, mais um minuto de saúde com o João Marques. Vamos continuar a falar da gripe. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esta semana o Minuto de Saúde aborda a gripe como o seu tema semanal, com conteúdos de Dra. Esther Ferreira. Quando suspeitar de gripe. A gripe manifesta-se por um início súbito de mal-estar, febre alta, dores musculares e desarticulações, assim como tosse, pingo do nariz, arrepios e até dor de cabeça. Nas crianças pode também ocorrer enjoo, vómito, diarreia e dor abdominal. Quando suspeitar que está com gripe, evite o contacto próximo com outras pessoas e sempre que espirrar, proteja a boca e o nariz com o braço. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaúde. De volta, bom, estas últimas indicações não servem apenas para quando se está engripado, também servem em termos gerais, não é? Nós temos sempre bactérias dentro de nós que se libertam quando isso acontece, não é? Portanto, é bom que tenhamos sempre essa proteção, até porque os outros não têm culpa, não é? E pronto, ouvintes, vamos seguindo com mais música nesta edição do nosso programa. Isso é daqui a pouco, não é agora. Eu já disse, antes tínhamos a música do dia, mas isso não é agora, é só na terceira parte. Para já, vou-vos deixar com mais duas músicas. Graciano Saga, quem é o papá desse bebê? Entenderam? É, o Graciano Saga vai explicar a história. Logo depois vamos ficar com o Nicole. É uma música bem mais calma, mas eu gosto dela. A música chama-se Eu Sou a Outra. Pois é. Se isto mais um bocadinho quase que fazia uma história, mas não faz a história, não faz porque, enfim, não dá para ser a outra. Bom, vamos então à música. Estas são as próximas duas melodias que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Antena Web Show. Vida ganhar. A minha sogra ontem me telefonou, estava aflita para a notícia me dar. E sem demora diz ela, então lá vem meu querido genro, ai que dia tão feliz. Fica a saber, tu agora já és pai, é tua cara, toda a gente o diz. Fica a saber, tu agora já és pai, é tua cara, toda a gente o diz. Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? 2 anos lá fora e ele meu não é. Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? 2 anos lá fora e ele meu não é. Querida sogra, diga-me o que aconteceu. Vivo distante e papá não posso ser. Esse bebê de certeza não é meu. A sua filha com outro teve prazer. Disse danada, ó meu genro, tu não vês. Mesmo à distância um bebê também se faz. Sem o teu sogro a tua mulher se fez. Não digas nada, tem juízo, meu rapaz. Sem o teu sogro a tua mulher se fez. Não digas nada, tem juízo, meu rapaz. Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? 2 anos lá fora e ele meu não é. Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? 2 anos lá fora e ele meu não é.

Nicole com Eu Sou a Outra. E antes, ficamos com Gretchen Saga, Quem é o Papá desse Bebê. Pois é, ora, agora vamos ficar com No Mundo da Fama, que hoje fala sobre Justin Bieber. Imaginem só as coisas que este astro, não é? Agora ser príncipe da pop já não chega, tem que ser um astro. Anda a fazer, não é? Anda a fazer das suas, anda. Não é que o menino... Bem, não vou contar. No Mundo da Fama de hoje, e depois Roller Coaster, a música mais recente do cantor norte-americano Justin Bieber. Ah, e depois eu volto para um breve intervalo. Até já. No Mundo da Fama. Justin Bieber não para de ser capa de tabloides internacionais devido às suas polêmicas. Após sua passagem calorosa pelo Brasil, o Astro Teen também resolveu fazer uma programação parecida na Austrália. De acordo com o site 9MSN, após um show em Brisbane, o cantor teria pego um jatinho direto para Sydney, onde foi para um bordel. Destas músicas, vamos agora para mais um intervalo e agora atenção, porque se segue uma sequência de 4 temas. É verdade, uma sequência de 4 músicas que eu espero que gostem, é? São 4 músicas que eu escolhi e vou-vos explicar porquê. Eu adoro esta sequência musical. É uma sequência musical romântica,

Olá, ouvintes! Bom dia para todos ou boa tarde já nesta edição do nosso programa que dá pelo nome de Antena Web Show. É um show de programa todos os dias de segunda a sexta aqui no canal 1 da sua rádio Antena Web. Pois é, estamos de volta e então para mais... para mais música, mas antes de passarmos à música propriamente dita, quero falar-vos de algo. Quero trazer até o nosso auditório nem mais nem menos do que o seguinte. Vamos trazer aqui o Leitura em Dia, uma das várias rubricas que o Canal 1 apresenta, desta vez da Rádio Universitária do Minho, não é de produção própria nem de parcerias, ou melhor, nem de produtoras, é mesmo da Rádio Universitária do Minho. Estou curioso para saber qual é que é a sugestão para hoje e vou também deixar que os ouvintes descubram ao mesmo tempo qual é que é o livro que hoje nos sugerem que leamos. Vamos ouvir então na edição de hoje do Leitura em Dia. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quarta-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Hoje proposta para o público juvenil de um autor bem conhecido, Robert Muchmore. Ele é o autor da saga Cherub, que agora inicia uma nova aventura. Este é o primeiro volume dessa nova aventura, intitulado República Popular. A edição é da Porto Editora. Os jovens começaram, a um dado momento, a olhar para este autor e para os seus livros com muito interesse, quando perceberam que, apesar do título assim tanto quanto militarista e demasiado pesado em termos de esforço, rigor quase inconsciente e irracional, de qualquer das formas, a ação era trepidante, tinha alguma violência, mas esta era sempre canalizada para a astúcia, a inteligência, a coragem, que depois, no final de cada livro da primeira série, estamos a falar da Tserub, pressupunha a lealdade, a solidariedade, valores que eram vividos muito a sério num grupo de jovens, rapazes e raparigas abandonados, que depois, neste caso a entidade política tutelar, que era a sociedade britânica, acabava por fazer incutir estes valores de uma forma muito desprendida e muito séria. Falámos, de facto, a primeira série da Tserub começou com o Recruta e depois terminou com o Tsunami, foram à volta de uns 12 livros de grande sucesso. O seu autor, Robert Muchmore, nasceu a 26 de dezembro de 1972 em Islington, na Inglaterra. Trabalhou durante 13 anos como detetive privado, mas abandonou a profissão para se dedicar inteiramente à escrita. Custou 4 a 5 anos a escrever um livro, ele dedica bastante tempo também à pesquisa e à planificação da mesma história, mas conclui-se valeu a pena. Segundo o próprio autor, ele tentou sempre escrever aquilo que gostaria de ter lido aos 13, 15 anos de idade, e essa a razão principal para a criação dessa série Cherub, com o seu grande herói James Adams. Temos aqui, novamente, o início de uma nova série da Cherub, a República Popular, e um novo herói, Ryan, com 12 anos. Há uma diretora desta escola, Zara Askar, tem 40 anos, e vai envolver os seus agentes naquilo que é a teoria moderna das relações, a famosa globalização. Temos a China, também um momento, uma reflexão sobre o capitalismo e a opressão chinesa, a liberdade das pessoas, a repressão, e temos aqui já a primeira heroína, Ning. Ning, com a sua madrasta Ingrid, vão ser raptadas para o Quirguistão e aí, de facto, começa esta ação trepidante. Depois, na Califórnia, Ryan faz-se amigo de Ethan Aramov, que é filho da dama do crime global, desse crime organizado, que tem a sua base, como facilmente perceberemos pelo nome, no Quirguistão. Ela, a sua dama do crime, é conhecida por Galenka Aramov, e antes de uma cena de pancadaria na escola, para se fazer amigo de Ethan, Ryan vai subtilmente infiltrar-se na casa, na família desta dona e senhora do crime, de modo e maneira a que realmente esta sociedade, esta pequena sociedade de jovens, a toda à prova e com valores acima de qualquer suspeita, a Tserub irá levar, de facto, a água ao seu moinho. Há alguns pormenores aqui que realmente ultrapassam, é mais um degrau naquilo que poderá ser desaconselhável um jovem de 12, 13 anos ler este livro. Há alguma violência já demasiado explícita e depois até a própria linguagem acaba por ser já imitar alguns heróis que passam na televisão de uma forma um tanto quanto áspera e, dizemos nós, completamente desaconselhável para estas idades. De qualquer das formas, para aqueles mais crescidotes, fica aqui já o início da República Popular, promete e de que maneira renovar o interesse daquele universo criativo de aventuras e adrenalina feito por Robert Muchmore. Está, pois, garantida adrenalina, aventura, muita emoção, mais um volume da autoria de Robert Muchmore, da coleção Cherub, agora a arrancar com uma nova saga. Este é o primeiro volume intitulado República Popular, com o selo da Porto Editora. E já estamos de regresso, ouvintes, depois desta emocionante história, não é? Eu, por isso eu gosto muito de trazer aos nossos ouvintes estes momentos de literatura, porque são também eles importantes, estes convites à leitura. Agora vamos ao nosso boletim trilógico, temperaturas mínimas, máximas e atuais, aliás, mínimas e máximas, para cada uma das várias cidades que nós vamos aqui acompanhar. Por um lado, e essencialmente capitais de distrito, por outro lado, são nem mais nem menos que cidades importantes, como Sines, por exemplo. Sines ou uma região, as Penhas Douradas, que não sendo cidades capitais de distrito, Penhas Douradas até uma região, a verdade é que são ou portuárias, ou como Sines, não é? Ou portuárias, ou turísticas, e portanto, por esses motivos, vale sempre a pena conferir as temperaturas mínimas e máximas e também o estado do mar para estas cidades. Vamos conferir então, começamos para Aveiro, mínimas de 5 graus, máximas de 17. Já agora vou assim dizer então, mínimas, máximas. Para ser mais rápido e não tão maçador, mínimas, máximas. Beja, 4, 17. Bragança, menos 1, 13. Braga, 6, 16. Coimbra, 4, 15. Aliás, Castelo Branco, peço desculpa, 4, 15. Coimbra, 6, 17. Évora, 3, 17. Faro, 11, 18. Funchal, 19, 23. Guarda, 3, 8. Leiria, 5, 17. Lisboa, 7, 16. Penhas Douradas, 2, 9. Porto, 5, 17. Porto Alegre, 7, 14. Porto Santo, 18, 21. Sagres, 10, 18. Santarém, 5, 17. Setúbal, 3, 18. Sines, 6, 18. Viana do Castelo, 2, 16. Viseu, 5, 14. Vila Real, 1, 12. Santa Cruz, 14, 18. Horta, 14, 17. Angra do Heroísmo, 14, 16. E Ponta Delgada, para finalizar, 14, 17. Previsões agora para o estado do mar, temperatura da água e a altura das ondas. E claro, como é lógico, as cidades. 14 graus de temperatura da água em Aveiro, 1,5 metros de altura das ondas. Faro com 17, altura de 1,5 metros a 2 nas ondas. Temperatura da água em Funchal com 21 graus, é média. 1,5 metros a 2 de altura nas ondas. Lisboa 15, 1,5 metros de altura nas ondas. Temperatura da água no Porto 14 graus, 1 a 1,5 metros de altura nas ondas. 20 graus para Porto Santo, na temperatura da água, 2 a 2,5 metros de ondulação. Sagres 16 de temperatura, 1 metro a 1,5 metros de altura na ondulação. Setúbal 15 graus, 1 a 1,5 metros na ondulação. Sines também 15 graus e também 1 a 1,5 metros de ondulação. Viver no castelo de 14 graus de temperatura da água, 1 metro, 1 metro e meio de altura na ondulação. Santa Cruz, 18 graus, com o mar muito agitado, de 4 a 5 metros de altura, as ondas. Horta, quase da mesma forma, 4 metros de altura, a previsão de ondulação para a Horta, com 18 graus de temperatura da água, os mesmos 18 que é em hidroturismo e os mesmos 4 também na ondulação. Por fim, Ponta Delgada com 19 graus de temperatura da água, com as ondas a rondarem os 4 a 5 metros de altura. Estas são as informações do nosso boletim meteorológico. As temperaturas e o estado do mar são fornecidos pelo IPMA, o Instituto Português da Atmosfera, aliás, do Mar e da Atmosfera. E agora vamos continuar nas nossas rubricas, não sem antes trazermos mais dois temas, que espero de igual forma que gostem. Vou voltar a recordar convosco música portuguesa. O que dizer, por exemplo, da música Sarajevo, dos UHF. Esta música fez muito sucesso, teve um impacto enorme aqui em Portugal. Sarajevo. Para vir logo depois, António Sala com Ai Portugal. São as próximas duas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Antena Web Show. Bom dia! Diz-me que este verão foi mentira, nada disto está a acontecer. Sarajevo um alvo nas miras, e os polícias do mundo estão a ver. Jugoslávia bonita, filha da Europa, fronteiras malditas que o ódio devora. Sarajevo, Sarajevo. É no centro do velho continente que a matança de raças se consome. Esse homem de pé deve morrer no terreiro de caça, só medo se move. Jugoslávia bonita, filha da Europa, fronteiras malditas que o ódio devora. Sarajevo, Sarajevo. Sarajevo não tem fim, a vergonha está isenta. Assim apodrece um país no palco deste planeta. O pior dos animais anda à solta, a vingança nos olhos ancestrais, uma solução final que se retoma. Hitler à mesa dos chacais. Jugoslávia bonita, filha da Europa, fronteiras malditas que o ódio devora. Sarajevo, Sarajevo. Portugal.

antiga capital da Jugoslávia, não era, aliás, a capital da Jugoslávia, eu até vou conferir isso com o estimado ouvinte, mas a capital acho que era Belgrado, não era? Agora não tenho a certeza. Belgrado é a capital da Sérvia, assim como Sarajevo é a capital da Bósnia-Herzegovina. Mas agora não sei, sinceramente, qual é que era, não sei qual é que era, deixa-me escrever se eu consigo encontrar aqui a informação, não diz aqui a capital, que pena, pensei que tivesse aqui a capital, tem aqui a capital. Era Belgrado. Pois é isso. Belgrado até 1941. Depois foi Londres. Entre 41 e 45. Falava-se. Agora não se fala. Falava-se sérvio-croata e esloveno. Pois está bem. Eu fiz mal isto. Pois. Eu também fiz mal isto. Está bem. Escrevi Jugoslávia ao invés de escrever Jugoslávia. Está bem. Estava aqui a ver. Pois. Até 1918 não havia um Estado jugoslavo. Eu estava aqui a pensar e agora que posso já posso falar com os ouvintes novamente. E estar aqui a ler informações enquanto estamos em direto às vezes é um bocadinho complicado. Dizia então que a capital era Belgrado, tínhamos aqui também. Ou seja, até 1918 não existia nenhum reino da Jugoslávia, nem nada da Jugoslávia. Ele foi criado com a anexação de vários países, de vários países, como a Croácia, a Sérvia, a Bósnia-Herzegovina, a Eslovénia, que depois tornaram-se independentes. O único que não é reconhecido por grande parte dos Estados da União Europeia, por isso é que está condicionada a sua adesão, é o Kosovo, que ainda está em fase de separação da Sérvia, não é? E também Montenegro também fez parte. Montenegro também fez parte da. Também fez parte. Qual é que é a capital de Montenegro? Agora não sei. Bom, também não vou saber. Não é agora que vou andar aqui a buscar lições de história para os nossos ouvintes no Tenor Show. Justiça em Cena é o próximo momento que se segue e daqui a pouco o destaque do dia em termos musicais. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Canoa Furada. O Tadeu e a Vanessa estão perdidos numa ilha deserta com a Ivone, a mãe da Vanessa. E com a chegada do Capitão Pederneiras, a vida da sogra do Tadeu ficou muito mais iluminada. Mas parece que o Capitão não é quem diz ser. Lindolfo da Silva? Então ele não é capitão coisa nenhuma. E nem tem fita isolante pra consertar esse bote. Ou seja, ele não presta pra nada. Você não se importa, não é, Tadeu? Com o quê? Em dividir essa ilha com um impostor. Vanessa, e daí que o capitão não é capitão? Falsidade ideológica. Nós estamos numa ilha deserta. Então, por estarmos numa ilha deserta, podemos cometer crimes à torta e direito? Tá. Então, ele se chama Lindolfo e não é capitão. O que ele pode fazer? Ora, ele pode tentar nos matar. Eu vi isso num filme sobre um cara que chega numa ilha dizendo que era uma pessoa e no final não das contas... Não conta o fim, que você sabe que eu odeio que me contem o fim do filme. Pois esse pode ser o nosso fim. Talvez o capitão, que não é capitão, queira botar banca, aumentar o currículo, entende? Você faz isso o tempo todo. Eu faço isso o tempo todo? Quando é que eu fiz isso, Tadeu? No crediário daquela loja, quando você disse que era a dona do salão. Eu sei que você não é dona de coisa nenhuma. Mentirinha boba, não é? Todo mundo conta uma mentirinha boba uma vez ou outra. Mas isso é muito diferente. Diferente como quando você foi trabalhar nesse mesmo salão? O que que tem a ver? Você disse que tinha 25 anos e, na verdade, você... Isso não é mentira. É preservação de imagem. E o fato de você não saber pintar unha e dizer que era uma manicure de mão cheia? Eu precisava sobreviver, tá, Tadeu? Porque uma certa pessoa estava desempregada e não tinha como sustentar a casa. Mas mentiu. Sim, eu menti. Mas continuo dizendo que é diferente. Porque agora, com esse capitão de navio de brinquedo, a coisa pode ser muito pior. Como, Vanessa? Você não viu que a mamãe tá caidíssima por ele? Vi. Vi e agradeço aos céus, ou aos mares, não importa, por terem enviado esse homem para dar um jeito na Dona Ivone. Dar um jeito? Mas respeito com a minha mãe, viu? O que me interessa é que o Lindolfo da Silva está servindo de companhia para Dona Ivone. Mas ele pode fazer algo contra ela. Como o quê? Ora, dar um golpe, sei lá. Que golpe, Vanessa? A sua mãe não tem nada para ser roubado. Aliás, nessa ilha ninguém tem. Ele pode, no máximo, querer roubar a sua coleção de conchinhas. Você está dizendo para eu não me preocupar com um impostor que está circulando com a minha mãe nesta ilha? Estou. E acho que assim ela nos deixa em paz. Voltamos. Passearam bastante, hein? Você sabe, né, minha filha, como esta ilha é cheia de recursos naturais. E o senhor, gostou da natureza, Capitão Pederneiras? Eu fiquei extasiado! Ai, Vanessa, o capitão me disse coisas tão interessantes sobre a vida no mar. Ah, foi? Que coisas eu posso saber? Ah, mais tarde, minha filha, mais tarde. Porque agora precisamos pensar nos preparativos. Que preparativos? Dos preparativos da nossa festa de casamento. Vocês vão se casar? A praia estava deserta, o sol surgia no céu, e eu contente cantava pra você. Saibam o que vai acontecer amanhã no próximo capítulo de Canoa Furada. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. E já cá estamos ouvintes depois desta Justiça em Cena? Pois é, estava aqui a ver, que eu sou uma pessoa muito curiosa, estava aqui a ver mais algumas informações sobre a Jugoslávia, não é? Então descobri aquilo que eu pensava: a capital do Kosovo é Pristina. E a principal chatice da Sérvia é que a Sérvia não era, digamos, a Sérvia, digamos, das seis repúblicas que compunham a... quer o Reino, quer depois a República Federal Jugoslava, ou a República Socialista Federativa Jugoslava, todos estes, ou seja, eram seis estados, não é? Eram seis estados. Mas eles começaram por ser mais, eles começaram por ser 10 estados. Entre os quais se incluíam as extintas Dalmácia e Eslavónia e também os extintos Vojvodina e Kosovo. Ora, o Kosovo quer voltar a ser independente,

trezesc cu tine în gând. Despre tine vreau să cânt melodia mea de dor, care place tuturor. Nu răspund la SMS, eu îți scriu atât de des. Poate m-am purtat urât, dar să știi că te-am iubit. Mă înneac în ochii tăi, la la la la. Am să te învăț să râzi și-am să-ți cânt până-n zor printre cerul meu de dor. Nu răspund la SMS, eu-ți scriu atât de des. Poate m-am purtat urât, dar să știi că te-am iubit. Mă înnec în ochii tăi, la la la la. Caros ouvintes, depois deste tema dos Ozone, Despretine, como se chama esta música. Agora o destaque do dia. Vamos falar-vos de Clã. O grupo tem um novo tema, chamado Rompe o Cerco. É um regresso aos discos, um regresso aos temas, num álbum que vai sair em 2014. Depois do tema que lançaram, e do álbum que lançaram em 2011, fizeram uma pausa, por assim dizer, e agora, 3 anos depois, estão de regresso. 3 anos depois, porque o álbum vai ser lançado em 2014, 3 anos depois estão de regresso com mais um disco, do qual se estreia desde já este Rompe o Cerco. Literalmente é mais um tema de excelência, como é lógico. Na altura, quando conversamos com a Anela Azevedo, tive este prazer de conversar com a vocalista dos Clã. Falávamos precisamente sobre isso, sobre as letras inovadoras, sobre temas como o Sopro do Coração, a Corda Bamba, o Ah, Pois É. E, portanto, tínhamos aqui ou o GTI, o GTI, que é uma coisa que eu gosto bastante. É uma letra que eu acho bastante interessante, não é? E realmente é algo que me deixa contente ver que os Clã continuam aí na máxima força. É bom ver grandes nomes da música, nomes já consagrados, no caso da música portuguesa, voltarem a lançar novos trabalhos. Para ver então o destaque de hoje, Rompe o Cerco, dos Clã. Música. Alain e esta música Rompe o Cerco. Mais uma rubrica que agora vamos escutar. É a primeira vez que exibimos uma história aqui no nosso Antenove Show. Vamos conhecer a história da árvore e do machado, contada por Luís Gaspar. História 164, a árvore e o machado. Tombado ao pé das árvores, estava um machado, triste e solitário, porque não tinha cabo. Que sou eu sem cabo? Lastimava-se ele. Uma coisa inútil. Compadecidas de tal situação, as árvores todas pediram ao zambujeiro que estendesse um dos seus braços e oferecesse um cabo ao machado. O zambujeiro, que também tinha bons sentimentos, assim fez. E lentamente estendeu-lhe uma vara comprida e forte que o machado logo aproveitou, enfiando-se nela. E ficou todo contente, estendido no chão, a gozar a frescura das árvores amigas. Eis que passa por ali um lenhador, e vendo o machado pronto a servir, agarra-o e começa a derrubar as árvores e a cortar-lhes as ramadas. As árvores apavoradas encolhiam-se umas contra as outras, tentando defender-se, mas nada podiam fazer. Uma após outra iam sendo destruídas. Desesperado, o velho sobreiro disse para o freixo: só nós tivemos culpa do que está a acontecer, porque favorecemos um inimigo. Se nunca tivéssemos dado um cabo ao machado, estaríamos livres do seu ataque. Mas já era tarde para as árvores se arrependerem de ter dado armas ao próprio inimigo. Porque nas mãos do lenhador, o machado continuava a rachar, a partir, a derrubar. E aqui acaba a história. Janela a chorar. polícia a correr atrás de um ladrão. Cai a trela, cai o dono, foge o cão. O amor quando acontece bonito este. Depois da história do Machado, da árvore do Machado, ficamos com Ana e suas irmãs, Nono Andar. Agora vamos para mais uma das rubricas, que não é de Luís Gaspar, ele vai trazer-nos mais uma, mas é daqui a pouco. Para já, mais uma rubrica que, enfim, vai-nos fazer dar mais uma voltinha com o Dr. Bimpolho, não é? Ele que desta vez vai falar com um amigo candidato. Amigos assim, Dr. Bimpolho. Chuchu beleza, Doutor Pimpolho. Oh meu, será que esse final de semana vai fazer sol? Alô? Doutor Pimpolho, é o Marques. Diz que é amigo do senhor. Marques? Tá bom, vai, passa. Quem será esse Marques? Ô, Pimpolho, é o Marques, lembra de mim? Estudamos juntos no curso de datilografia em 63? Ah, sim. Então, Pimpolho, eu já vou direto ao assunto. Você sabe que esse ano nós teremos eleição pra prefeito, né? E você sabe também que eu vou sair como candidato. Ah, é mesmo, é? É, e eu gostaria muito do seu apoio, viu, Pimpolho? Você que é um empresário influente. Olha, eu vou deixar o número do telefone do meu comitê e... Ah, se foda, meu. Eu não sei quem é esse Marques, meu. Curso de datilografia. Nem eu lembrava de mim nesse curso de datilografia, meu. Meses depois. Boa noite. E o candidato a prefeito Marques de Castro continua a subir nas pesquisas. Ele que começou como datilógrafo na Câmara dos Vereadores em 63... Marques de Castro? Putz, é aquele cara que me ligou. Nossa, deixa eu ligar pra Cileide. Alô, Cileide? Aquele meu amigo Marques que ligou. Você anotou o telefone? Beleza. Valeu, Cileide. Ah, espero que ele ainda atenda. Alô, Marques? E aí, Marques? Beleza, amigão? Então, pô, quer dizer que a linha cai e você não liga de volta, né? Ah, ô, Marques, e aquele curso de datilografia, hein? A, S, D, F, G, C, cedilha, L, K, J, H. Hã? Hã? Hã? Lembra? Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Your shot. listen what I say. Don't come hanging round my door. Don't wanna see your face no more. I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Colored lights get hypnotized. Sparkles on my husband's eyes. Now woman, get away. American woman, listen what I say. American woman, stay away from me. American woman, mama let me be. Get away, baby, I gotta go. I wanna fly away. I'm gonna leave you one more. I'm gonna leave you one more. I'm gonna leave you one more. I'm gonna leave you one more. Bye bye, bye bye, bye bye. Excelente esta música! Depois do Doutor Pimpolho ficamos com American Woman, música de 99 do cantor Lenny Kravitz. Grande som este, um rock a animar aqui a malta. Agora vamos chegar com os Chutos e Pontapés. É verdade, e a música que vamos ouvir tem pelo nome de Homem do Leme. Esta é uma das versões daquelas da década de 80 que nós vamos aqui conferir. Eu não sei se esta é a primeira ou se é a segunda versão, mas acho que esta é a primeira. Vamos conferir então aqui uma das versões da década de 80, pelo menos, dos Chutos e Pontapés. A música chama-se Homem do Leme. Logo depois, vamos a mais uma rubrica. Até já! E já cá estamos ouvintes, depois dos chutes e pontapés. Eu sei que esta versão não é muito brilhante, mas assim é mais antiga. Confirma-se, é a primeira versão que os chutes e pontapés gravaram. Pois é, mais uma rubrica. Estamos quase no final do nosso programa, quase no final do nosso Antena Web Show. Mas antes tenho para vocês ainda mais alguns momentos de interesse, porque assim é até ao final. Agora a rubrica Poetas, com o poema de José Carlos Ari dos Santos. E o poema chama-se Kiri. Como sempre, é declamado, e muito bem declamado, pelo Luís Gaspar. Em nome dos que choram, dos que sofrem, dos que acendem na noite o facho de revolta e que de noite morrem com esperança nos olhos e arames em volta. Em nome dos que sonham com palavras de amor e paz que nunca foram ditas. Em nome dos que rezam em silêncio e falam em silêncio e estendem em silêncio as duas mãos aflitas. Em nome dos que pedem em segredo a esmola que os humilha e os destrói, e devoram as lágrimas e o medo quando a fome lhes dói. Em nome dos que dormem ao relento, numa cama de chuva com lençóis de vento, o sono da miséria terrível e profundo. Em nome dos teus filhos que esqueceste, filho de Deus que nunca mais nasceste, volta outra vez ao mundo. E de regresso, depois deste momento de poesia, com mais dois temas. Vamos acalmar um pouco, vamos trazer música mais calma, vamos viajar num tapete voador, o mesmo que os Da Vinci utilizaram há mais ou menos 25 anos atrás. Ou não. Eu agora não sei quando é que é este tema, mas creio que era, também creio que era de 88, se calhar não é. De todas as formas, vamos utilizar o tapete voador dos Da Vinci, espero que ainda funcione, e depois vamos ficar com uma outra música... que eu gosto bastante, dos Diva, Amor Errante. Para fechar esta sequência musical, a Pilar, neste caso, a música chama-se Um Amor Assim. São as três que vamos ouvir, já de seguida, nesta edição do nosso programa Antena Web Show. Daqui a pouco, preparação para as despedidas. Até já! Aventureiro, marinheiro, aviador. Canalum. Diva com Amor Errante, para trás Pilar com Um Amor Assim e ainda os Da Vinci com O Tapete Voador. Estamos quase no final da nossa edição do programa Antena Web Show. Vamos seguir com mais uma mensagem de incentivo do Padre Gilvander Moreira e depois então o T-menos desta edição do nosso programa Antena Web Show. Vamos à mensagem. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé a partir da Bíblia. Viver na alegria com entusiasmo. Em todo o Evangelho de Lucas, os personagens são possuídos por uma estranha alegria. Para Lucas, a vida é bela. E quem anda movido pelo verdadeiro Espírito de Deus cultiva alegria no coração e entusiasmo. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, propôs o saudoso Gonzaguinha. A felicidade é uma característica do discípulo de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. A alegria perpassa todo o Evangelho de Lucas, em numerosas passagens, e rompe o sentimento de alegria, gerando festa e regozijo. O anjo anunciou que o nascimento de João Batista traria prazer e alegria para muitos. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, que será João Batista, saltou de alegria em seu ventre. A boa notícia anunciada aos pastores gerou uma grande alegria para todo o povo. Os 70 discípulos voltaram da missão vibrando de alegria, pois constataram que até os demônios eram expulsos, tendo sido corrigidos por Lucas para que não se vangloriassem como exorcistas. Jesus os alertou: não vos alegreis porque os espíritos se vos sujeitem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. No desfecho das três parábolas da misericórdia, do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, parábolas consideradas o coração do terceiro Evangelho, está um sentimento de alegria que gera festa pelo reencontro da ovelha, da moeda e do filho perdido. A alegria deve ser celebrada, não de forma egoísta, mas envolvendo a comunidade. Por isso, quando o pastor chega em casa, reúne amigos e amigas, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Este detalhe não aparece no Evangelho de Mateus. A mulher, após encontrar a moeda perdida, convoca amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a moeda perdida. O convite para participar da alegria reaparece nos versículos 22 e 24, após a volta do filho perdido e pródigo. Nas aplicações das parábolas, percebemos que festa na terra sinaliza festa no céu. Quando um pecador se converte, o tom de alegria fundamental na parábola da ovelha perdida e na da moeda perdida refere-se explicitamente ao próprio Deus nos versículos conclusivos de ambos relatos. Em Atos dos Apóstolos continua a mesma tônica. A alegria acompanha missionários, missionárias e o povo participante das comunidades, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Na Samaria, ao anúncio do Evangelho e aos sinais realizados pelos missionários, uma grande alegria contagiou toda a cidade. Lucas arremata relatos das tramas missionárias com o seguinte refrão: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, segundo Lucas, cumpria com alegria sua missão. Ele subiu a Jerusalém de cabeça erguida, feliz da vida, levando no coração uma alegria que irradiava uma mística bonita e humanizadora. O Deus da vida está na nossa guia e conta conosco na construção de um mundo justo e solidário. Que o Deus, que é amor infinito, nos abençoe. A quem quiser conhecer alguns dos textos e vídeos de Frei Gilvander, pode procurar na internet no seguinte endereço: www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Aqui está então a mensagem do Padre Gilvander Moreira e está na hora, ouvintes, na hora de deixar as portas, de fechar as portas, aliás, do nosso programa, do nosso Antena Web Show. E vamos ficar por aqui. Vamos também trazer daqui a meia hora a terceira e última parte do programa, ou seja, às 13h30, a terceira e última parte do programa, aliás, da peça O Palácio do Fim, no programa Novo Ato. E também, já sabem então, que vamos ter aqui outros momentos de interesse na nossa programação. Eu convido aos ouvintes para que continuem na nossa presença. Eu, Carlos Bonaparte, regresso então amanhã às 10 horas para mais uma edição do nosso, exatamente, Antena Web Show. Para fechar, vamos ficar com A Boneca da Praia, a música do José Malhoa e também os delfins que nos vão levar até à Baía de Cascais. Fiquem bem, ouvintes. Até amanhã! Foi assim que te vi nessa praia, tão morena, tão perto do mar. Quando as ondas sem medo tocavam teus pés e te vinham beijar, e te vinham beijar. É assim que o amor acontece, quem poderá dizer que está bem? Quando menos se espera aparece e ninguém escapa, ninguém. Sábado quero voltar, e se o sol não vier, o meu sol serás tu, bonequinha do mar, bonequinha do mar. Esperei para te ver outra vez, na loucura do nosso verão. Entre um beijo, saudade e a doçura que vem no gelado limão. No gelado limão. Na praia, do meu coração, boneca da praia, boneca da praia.